foi iludido, foi sacaneado, foi. Por uma mulata venenosa, do sexo, amor e terceiro. Por uma mulata venenosa, do sexo, amor e terceiro. O sofrido observe, cativo da vida, sacaneado, foi iludido, foi engolido. Comeu a maçã da erva negativa e foi expulso do paraíso do dinheiro, do paraíso da fama, do paraíso da grana, do paraíso do luxo, do paraíso do sexo, do paraíso do sexo. Por uma gostosona sofrida, vingativa da vida, ancestral mulata, de estirpe messalina, comeu, comeu e prendeu. Por uma fulaninha poeta, do sentimento mulherzinha, irresistível van, irresistível van, com sangue de conhaque e lua preta no olhar, sangue de conhaque e lua preta no olhar. Da fulaninha poeta, do sentimento mulherzinha, sacaneado, seduzido, iludido, sacaneado, seduzido, iludido, sacaneado, seduzido, iludido, sacaneado, seduzido, iludido. O poeta do box trocou. O poeta do box animal. Preparando o que na cadeia, sonhando o que na cadeia. O poeta do boxe animal agora tá batendo na cadeia. Batendo na cadeia. Agora tá sonhando o que na cadeia? Quando sair, o que vai ter? O que ele tá pensando na cadeia?